está vendo agora o que estás passando. Como você se comporta na tribulação. Nesse momento, Senhor, Deus está te provando. Prova de fogo só se vence com oração. E na calada da noite você se levanta. Faltam palavras pra sua oração conduzir. O seu gemido, Espírito Santo, entende. E para Deus claramente pode traduzir. Enfrenta, irmão, essa luta. Suporta essa dor, essa angústia. Confie no Senhor, somente esta dor vai passar. Difícil, porém é verdade. Enfrenta o problema de frente. Uma coisa que Deus não suporta é lágrima de crente. Às vezes murmuras. Esse não é o caminho pra se caminhar. Se ele ainda é o Senhor da sua vida, é o oleiro e o barro ele pode amassar. De barro é preciso passar pelo fogo. Embora achas difícil, é assim que Deus quer. Se ele tem soberania, irmão, em tua vida, deixa Deus agir da forma que ele quiser. Irmão, essa luta, suporta essa dor, esta angústia. Confie no Senhor, somente essa dor vai passar. Difícil, porém é verdade. Enfrenta o problema de frente. Uma coisa que Deus não suporta é lágrima de crente.